retorne conosco ao caminho que leva ao paraíso na Terra. Está no ar, pela Rádio Mundial, programa A Era da Luz. Apresentação, Mônica e Miguel Ferrari. A música sempre me lembra estar no submarino, assim, no meio do oceano, né? Oceano com esse... Opa, tá no ar, tá no ar. Bom dia, senhores ouvintes, bom dia, Evaldo aí, grande Evaldo, candidato a uma cadeira na Academia de Brasileira de Letras, né? Com o lançamento do seu grande livro, Eu Creio em Mim. Foi lançamento essa semana, fantástico, fantástico. Aqui quem vos fala é Miguel Ferrari, biofísico e psicólogo. E hoje eu pretendo falar sobre crer no seu próprio organismo, que é uma ideia do Evaldo aí, que eu creio em mim, eu creio no seu próprio organismo. Mas antes vamos ver as dicas fantásticas sobre alimentação da doutora Mônica. Bom dia, doutora Mônica. Bom dia, ouvintes. Aqui é Mônica Ferrari, sou dentista, pratico uma odontologia natural, uma odontologia desintoxicante. E sou esposa do Dr. Miguel. E agora eu vou continuar com as dicas de alimentação natural da nossa dieta de desintoxicação branda, baseada no nosso ciclo biológico. Todas as semanas, esse aqui já é o décimo programa. Estamos comemorando aí. Nós temos dado uma dica de alimentação natural, para que não fique difícil para você ouvinte praticar. Então, colocando toda semana um elemento novo, fica mais fácil de assimilar, mas dá tempo de você comprar, de você adquirir, de você se organizar, caso você não tenha na sua casa. Então, hoje, eu vou adicionar um lanche da tarde, no horário das 15h30 ou 16 horas, pode-se comer uma fatia de bolo, um doce ou uma fruta, de preferência acompanhado com suco de fruta ou café com leite ou chá. Lembrando sempre que toda essa alimentação, se possível, de preferência, usar sempre produtos da agricultura natural ou orgânica. Até o leite, já existe leite produzido de uma forma orgânica, sem agrotóxicos. Os animais foram criados de uma maneira sem agrotóxicos, a alimentação deles, a ração deles, de uma maneira que não é agressiva. Então, procurar esse tipo de produto para introduzir na sua alimentação. E eu vou repetir agora os itens da dieta toda, para quem não pegou, para quem não ouviu algum programa. Então, ao acordar em jejum, tomar 2 copos de água em jejum, diariamente. Após a água, comer 2 castanhas do Pará, 2 unidades de castanha do Pará. Depois, tomar um suco ou comer uma fruta. Depois, pode tomar o café que você está acostumado. Na hora do lanche, mais ou menos às 10 horas, incluir água ou chá e aumentar a ingestão de líquidos. O ideal é que até o meio-dia você já tenha tomado 4 copos de água. Incluir uma fruta ou legume cru, pode ser também no horário das 10 horas. Aí o almoço. Iniciar a refeição com saladas, folhas e legumes crus. O tempero é a gosto, a quantidade é 1 prato. Comer sempre antes dos outros alimentos. Depois da salada, comer cereais e legumes cozidos, refogado de legumes ou verduras, feijão, arroz ou lentilha. Acrescentar carnes e massas, podendo incluir no final uma sobremesa, doce ou fruta. E a dica de hoje, que foi no horário das 3h30 ou 4 horas, uma fatia de bolo, um doce ou uma fruta, de preferência, acompanhado com um suco de fruta ou café com leite ou chá. E é isso, agora eu vou passar para o Dr. Miguel, que vai conversar e falar para vocês sobre eu creio no organismo, não é isso, Dr. Miguel? No seu próprio organismo, eu creio no meu próprio organismo, eu creio em mim, né? Tá certo, irmão? Então, hoje nós vamos falar sobre crer no seu próprio organismo. Mas antes eu gostaria de contar uma historinha aqui, que meu pai sempre contava, e eu gostava muito dessa historinha, porque eu dava muita risada, mas a história em si tem uma profundidade fantástica, e agora que eu entendo ela bem. A Mônica está fazendo uma cara meia feia aqui, que eu vou contar a historinha. Mas os senhores ouvintes vão aguentar. Pode, segura aí, não muda de estação. Essa historinha é rápida e muito interessante, tá? Então, o meu pai dizia que depois de uma batalha na Primeira Guerra Mundial, chegava um caminhão da Cruz Vermelha, em geral com grupos de 3 pessoas. Eram 2 enfermeiros e 1 médico. E depois que tinha aquela batalha, aquele monte de corpos, tudo deitado lá no chão, aquela carnificina, né? O médico chegava em cada um, abria a camisa, ascultava com o estetoscópio e falava, tá morto. Aí vinham os 2 enfermeiros, pegavam um na perna, outro no braço e jogava em cima do caminhão. E assim o médico ia para o outro, está morto. E pegava o corpo e jogava assim no caminhão. E ele escutava e depois já passava para o próximo corpo. E um desses aí, ele escutou, falou, está morto, e saiu para o próximo corpo. A hora que o enfermeiro foi pegar, o cara acordou e falou, não, eu estou vivo. Aí o enfermeiro falou, você quer saber mais que o médico, só? E jogou em cima do caminhão. essa história, naquela época eu dava risada também. Fala, quer saber mais que o médico? E jogava em cima do caminhão. Mas hoje eu percebo o que isso quer dizer, né? Não sei se vocês entenderam a profundidade. É o poder que a gente dá da nossa vida sobre da nossa saúde, sobre... obrigado, Evaldo. O poder que dá a nossa saúde, que nós damos aos outros, ao médico. Nós é que sabemos o que nós temos e como vamos resolver. E os médicos, para que servem os médicos? Os médicos são os artistas. Os artistas que vão nos traduzir e nos encaminhar para a cura. Eles que vão nos direcionar, mas nós sabemos o que nós temos. Nós sabemos. E eles vão traduzir isso, porque eles são os artistas. A medicina sempre foi uma arte. E o mais importante é essa arte de dedicação do profissional que da medicina. Agora, existe, como em todas as profissões, existem os maus profissionais. Né? E nós não podemos, de hipótese alguma, deixar que os maus profissionais fiquem mais e apareçam mais do que os bons profissionais, aqueles que são artistas da medicina, aqueles que conseguem realmente tornar a medicina como uma arte e nos fazer curar. Né? O que eu estou falando aqui é que vocês devem fugir daqueles médicos que metem medo e sempre querem fazer um procedimento imediatamente depois de um exame. Né? Ou então, sempre aquela história, né? Ou você faz essa cirurgia ou então é que é problemático. Você não pode, em hipótese alguma, senhores ouvintes, ter medo de estar frente ao médico. Não pode ter medo de fazer um exame. Não pode ter medo de estar com uma doença terrível, porque não existe doença terrível. Tá? Isso sim, porque a arte, o artista, vai reconstruir você. E você vai poder ficar bem de novo, saudável. Nessa semana eu tive algumas pérolas desses meus colegas profissionais que eu estava começando a comentar, que não são artistas. Né? E eu vou até falar um pouco, porque é fantástico como eles não têm consciência da arte, da medicina, e ainda por cima não tem nem respeito ao ser humano. É isso que é problemático, né? Eu, por exemplo, eu tive um caso nessa semana em que uma paciente chegou e falou, minha filha teve uma infecção de amígdala. E ela foi para o hospital e internaram ela e fizeram soro, não sei o quê. E o médico chegou e falou que a amígdala tinha que ser extraída. Ou seja, tinha que fazer uma cirurgia para tirar a amígdala imediatamente. Aí eu questionei, mas por quê? Por que, que é esse negócio? Não, o médico disse que a amígdala não serve para nada depois de uma certa idade. Quer dizer que Deus fez um negócio que depois de uma certa idade não serve para nada e não extrai? Eu nunca vi alguém cuspir a amígdala depois de uma certa idade. Eu não sei se alguém já viu, algum ouvinte, mas eu nunca vi no meu tratamento. Né? Eu não sei se a doutora Mônica aqui, que trata de dente, que toda hora está com a boca aberta, viu algum paciente cuspir a amígdala porque já está com uma certa idade. Não, a única coisa que eu já vi algum paciente cuspir foi dente de leite. Amígdala nunca. Dente de leite, olha aí, ó. Dente de leite. Por quê? Porque depois de uma certa idade, Deus disse que não necessitamos daquele dente de leite. Então ele cai, né? Aí até bom que cai o primeiro dente, a gente dá para a fadinha do dente, ganha presente, né? E isso daí é que Deus fez. Agora, cuspir amígdala, ou defecar vesícula, ou vomitar uma tireoide, eu nunca vi. Porque não serve para uma certa, depois de uma certa idade, não serve mais. Então, teoricamente, a gente teria que eliminar essa parte do corpo. Então, não é possível isso. Entendeu? Esse negócio de vamos fazer cirurgia para qualquer coisa. Existe um motivo dessa amígdala, existe um motivo de tudo. E o único motivo que nós temos duas dentições, né? Porque a gente cospe os dentes de leite, pode-se dizer assim, elimina os dentes de leite, é por causa do crescimento do rosto. Então, a criança tem um rosto menor, então os dentes têm que ser menores. Conforme você se torna adulto, os dentes têm que ser maiores. Então, não é que o dente não serve mais, é uma etapa, ele serviu até um determinado ponto. Depois, é um outro elemento, uma outra estrutura. Porque Deus fez assim. A gente foi desenhado por Deus assim. Foi criado por Deus assim. Então, não podemos começar a inventar coisas novas do Criador. Agora, eu tenho um outro caso aqui também que me apareceu, porque há uns 2 ou 3 programas atrás, né, nós estamos no 10º programa, que incrível posso parecer, uns 2, 3 programas atrás, eu falei sobre a vesícula, né, e que a gente poderia fazer um tratamento sem necessidade de retirar a vesícula, porque tem pedra na vesícula, né? Quase todo mundo tem pedra na vesícula, então é fácil você retirar essas pedras. Mas, então chegou essa paciente, eu estou morrendo de medo de fazer uma cirurgia da vesícula, e o meu médico disse que tem que fazer a cirurgia, e eu ouvi na rádio o senhor falar sobre um tratamento, então eu estou aqui para fazer esse tratamento. Falei, primeira coisa, nós vamos fazer um exame para ver como é que está a sua vesícula. Fala, eu tenho aqui os exames. Eu falei, eu sei, só tenho os exames de imagem. Então, eu primeiro quero fazer um exame de biofísica, que é um pouco diferente, né? Agora, a senhora sabe qual é o tamanho da sua pedra? Ela falou, não sei. Falei, então me dá um exame de imagem que eu quero ver, porque até 2,5 centímetros, 25 milímetros, é muito fácil retirar essas pedras. Então, isso são pedras, já 25 milímetros já é uma rocha, não é uma pedra mais, é um tamanho de um bonde. Então, ela me deu essas imagens, esse laudo, e eu fiquei bestificado com o laudo. Né? Eu nunca vi um laudo daquele. Então, o laudo descrevia lá como é que foi o procedimento de fazer o exame e falava sobre o fígado, falava sobre o rim, qual é que é a aparência, aquelas coisas todas que não é muito interessante para mim. Agora, vou ler para vocês a parte da vesícula biliar que se falava nesse laudo. Então, nesse laudo dizia assim, vesícula biliar, apresentando imagens que produzem sombra e dificultam a avaliação. Eu entendi que não conseguiu avaliar como é que estava a vesícula biliar. Então, apresentando imagens que produzem sombra e dificultam a avaliação. Tá difícil, não é isso? Doutora Mônica, você entendeu a mesma coisa? Sim, o diagnóstico não pôde ser fechado porque o exame não foi conclusivo. Foi conclusivo. Pois é. Agora, o final do laudo tinha uma frase só escrito, conclusão, pedra na vesícula. Ué, então, peraí, a doutora Mônica entendeu a mesma coisa, o Evaldo acho que entendeu a mesma coisa, que não dá para entender o que tinha lá. E como é que ele concluiu que é pedra na vesícula? Na verdade, não deveria ter sido colocado conclusão, e sim uma HD, uma hipótese de diagnóstico. Hipótese de diagnóstico, mas o cara concluiu. Ele escreveu exatamente conclusão. Quer dizer, não tem discussão a respeito. Então, você vê como é que está o cara. Inclusive, a senhora tem uma história também, né, do paciente, do Dr. Paulo, o seu Paulo, né, lá. Conta essa história também que aconteceu, que é muito interessante. Sim. Essa história, para mim, foi real, foi verídica, com uma pessoa que eu tinha muito carinho, conhecia há muito tempo. E me chocou, de certa forma, embora eu já soubesse que isso acontecia com muitas pessoas, mas quando acontece numa pessoa da nossa proximidade, choca um pouco mais, né? E é bom, vou contar para que os ouvintes sempre lembrem disso quando se encontrarem numa situação semelhante. Seu Paulo era um senhor que tinha um barzinho, uma lanchonetezinha pequena, um senhor muito saudável, próximo dos 80 anos, e trabalhava com a esposa dele nessa lanchonete. E um dia, ele muito saudável, todos os dias abria a lanchonete dele bem cedo, ele e a esposa, muito alegre, muito ativo. E ele estava na casa dele fazendo, gostava de trabalhar com marcenaria e cortou a mão. Cortou feio, né? Um acidente lá na casa dele e foi até o hospital. No hospital deram pontos nele e muitos medicamentos, anti-inflamatórios, analgésicos, antibióticos. E depois o seu Paulo, depois de alguns dias tomando essa medicação, começou a ter problemas no estômago. Começou a ter sérios problemas, hemorragia no estômago. E aí ele começou a passar mal e foi internado. E dessa internação ele foi para a UTI, e dessa UTI ele acabou falecendo. Então... Rapidamente, né? Rapidamente. Foi poucos dias isso. Então, para mim, isso ficou como sendo... não havia necessidade, apenas por um corte na mão, da pessoa perder a vida. Então, essa medicina, realmente, que nós temos hoje diante de nós, antes de nós aceitarmos qualquer tratamento, nós temos que avaliar aquilo que está sendo proposto para a gente. Se aquela proposta de tratamento, quando chega até você, não soa bem, se aquilo não parece que não sintonize, não harmoniza com você, não é porque está sendo receitado por um médico, que é um profissional, como o Dr. Miguel disse no começo, aquela piada, né? Ah, não, se o médico falou que está morto, então está morto. Ele é um profissional abalizado por todos, mas você, ouvinte, é muito mais abalizado para saber o que é bom para você mesmo. Então não faça aquilo que não parece bom para você. Se por acaso algum dia você estiver numa situação parecida com essa e te for passado um diagnóstico e um tratamento, seja ele qual for, primeiro olha para dentro de você mesmo e pergunta para você mesmo: é isso que eu tenho que fazer? Tá certo isso? Questiona. Não seja hipnotizado. Ouça a voz do seu interior, que é a voz do seu Deus, que é a sua voz interior, que é a que vai fazer você ficar com saúde. Então, é exatamente isso daí que nós estamos falando, que é a arte da medicina. Inclusive, existe um livro aqui, que está na minha frente aqui, o livro chama O Elo Perdido da Medicina, O Afastamento da Noção de Vida e Natureza. É escrito pelo Dr. Eduardo Almeida, que é um médico, e o Sr. Luiz Piazet, que é um jornalista. É um livro fantástico. Eu vou ler só uns trechinhos, pequenos trechos, só para entender a profundidade desse livro sobre a medicina, O Elo Perdido da Medicina. Então ele diz: se você não trabalha com a causa do processo, você não cura ninguém. Mas é a isso que se assiste na medicina oficial. Uma medicina que não cura, que mantém as pessoas em uso dos medicamentos supressivos ou sintomáticos ad eterno, num processo de cronificação. Uma pessoa que retira as amígdalas, lembra que acabamos de falar das amígdalas, pode ficar curada do foco daquele ponto, ou pode evoluir para outro processo. A medicina, por ser localista, quer dizer, problema na amígdala, então vamos tirar a amígdala, não avalia o que aquilo pode ter como consequência de sobrecarga do organismo. A forma com que a medicina oficial opera a cura é bastante questionável. Não leva em conta o real processo causal. Há casos de se retirar uma amígdala e, por sobrecarga, se tem que tirar um apêndice, pois os dois órgãos do sistema são do sistema linfático. E a medicina não vê nenhuma relação nisso, nem vê as consequências sobre isso. Então tem gente que perde a amígdala e vai ter que perder a apêndice também, porque os dois são sistema linfático. Então imagina uma coisa dessa. Olha aqui, então, nesse livro é fantástico. Esse camarada é muito corajoso. Dr. Eduardo Almeida é um médico e ele escreveu realmente profundamente. Aí tem um trecho no livro dele, ele fala assim: um repórter do jornal americano Herald Tribune fez uma reportagem com um alto executivo da indústria química farmacêutica. E ele perguntou: o que se espera de um medicamento a ser lançado no mercado? Aí o executivo respondeu: o primeiro, são três itens que a gente espera. Primeiro, que não seja um desastre e que você mate as pessoas. Isso é óbvio, né? É o que se espera. O segundo desastre é que se cure rapidamente as pessoas. A gente não quer isso, não espera isso. As boas drogas de verdade são aquelas que você pode usar por longo e longo tempo. Imagina, está foi publicado no Herald Tribune nos Estados Unidos. Então essa é a expectativa da medicina atual, essa não é a proposta da realmente. E o que nós estamos propondo aqui não é falar de doença, é falar de saúde. Porque doença na biofísica não existe, né? O que existe é o doente. Então, se você tem alguma dúvida de como nós podemos ajudar os senhores ouvintes, por favor, ligue para nós no telefone 3081-0829. Vou repetir, 3081-0829. Nós vamos ter a máxima satisfação de explicar e verificar o que vocês estão fazendo, se vale a pena, e ajudar vocês, se vale a pena nessa o procedimento que vocês têm aí, que estão diagnosticados, né? A nossa clínica vai ficar trabalhando esse fim de semana, esse feriado também, no dia 7 de setembro. Nós trabalhamos normalmente das 8 às 20 horas. Vocês podem ligar para a nossa clínica 3081-0829 e nós vamos poder conversar. Porque o que nós gostaríamos imensamente é que vocês, senhores ouvintes, pensem, ouçam e pensem o que está sendo falado, ou que está ouvindo, em tudo que dizem e te mandam fazer. Faz sentido tomar determinado remédio? Faz sentido no seu íntimo você, como disse a doutora Mônica, você está confortável com a proposta de uma cirurgia para este ou aquele diagnóstico? Vale a pena tomar remédio pela vida toda? Só porque o médico disse que deveria ser assim? Tudo isso daí tem que ser pensado. A biofísica trata da saúde. Portanto, não importa o que você tenha, a biofísica poderá tratar com muito maior eficiência e sem o desconforto dos efeitos colaterais. Nossa proposta aqui na rádio é que você seja feliz, vá ao seu médico se você quiser e comece a sua cura na sala de espera, na sala de espera do médico. Se você sentir medo ou outra emoção desagradável qualquer, fuja deste médico. Não vale a pena. Ele pode ser prejudicial à sua saúde. Esse médico que te põe medo é prejudicial à sua saúde. O Ministério da Saúde já diz, né? Feliz Ano Novo a todos, porque essa semana que entra, dia 8 de setembro, é Rosh Hashanah. Feliz Ano Novo aos judeus e Feliz Ano Novo aos cabalistas. É Rosh Hashanah. E vão entrar agora no ano de 5.771. Olha só, 5.771 anos de sabedoria da religião judaica, né? E também da cabalística. É fantástico as informações que existem na cabala. Então eu gostaria que esse ano fosse de muito sucesso a todos, de muita alegria e principalmente de muita saúde, né? Então nós estamos trabalhando esse fim de semana, como eu já disse, no telefone 3081-0829 e vamos fazer qualquer coisa que for possível para lhe ajudar. Então, espero que não tenha sido muito prolixo. Dá o telefone de novo? 3081, o Ivaldo pediu aqui o telefone de novo, então de novo vou dar. 3081-0829, pode ligar que nós vamos estar a semana inteira trabalhando e aqui eu espero que vocês não fiquem assustados, mas nós queríamos colocar isso porque essa semana foi demais a quantidade de problemas de não artistas, porque como eu disse, o médico tem que ser um grande artista. E eu tenho um colega que inclusive falava: A melhor invenção da medicina, sabe qual é que é? Não é o raio-x, não é a ressonância magnética, não é a penicilina. A maior invenção da medicina é a cadeira. Você coloca uma cadeira num lado, uma cadeira no outro, o paciente senta na frente e você senta na frente dele e ouve o paciente. Esse é o melhor médico que tem. Eu nem tenho mesa no meu consultório, porque eu não preciso dividir eu do lado de cá e o paciente do lado de lá. Eu nem tenho mesa. A gente senta de frente, um para o outro, conversando no mesmo nível, né? Então, eu queria deixar um grande abraço a todos e a doutora Mônica, se tem as considerações finais, e um bom fim de semana para vocês. Então, até logo, ouvintes. Uma boa semana. E rapidamente eu vou deixar um exercíciozinho, só um teste. Cozinha meia xícara de arroz em água e divide em dois potes iguais. Lacre, coloque um rótulo em cada um. Em um deles você escreve raiva, ódio, inveja e dirige ódio, raiva e inveja a esse arroz. E no outro, amor, gratidão e alegria. E dirige amor, gratidão e alegria a esse outro pote. Faça isso todos os dias. E a semana que vem eu vou dizer o que eu encontrei nos meus potinhos. Até logo. Retorne conosco ao caminho que leva ao paraíso na Terra. Você acaba de ouvir pela Mundial, programa A Era da Luz. Apresentação, Mônica e Miguel Ferrari.